perguntar por que tudo isso está acontecendo. Na oração você me diz que está sofrendo. Parece que essa luta não vai terminar. Muitos se perguntam como você ainda pode estar de pé. Tantos embaraços, mas não nega a fé. Não entendem porque ainda está cantando. É que no dia da dor, quando o mal se levantou, você se ajoelhou e começou a adorar. Parecia que nada estava acontecendo, mas eu estava lá. Estou no controle do hoje e do seu amanhã. A luta vem e passa, mas a minha graça está te sustentando, te mantendo, renovando. Quem fica de joelhos rasga o coração. Com o trono da graça tem conexão. O céu se movimenta quando você clama e eu entro em ação. E quando eu entro em ação, eu ganho a luta, eu venço a guerra. Vai cair por terra quando eu entro em ação. Eu mudo, eu faço milagre acontecer. Estou entrando em ação, abrindo a porta, cortando o laço. Estou entrando em ação, fazendo a muralha cair em pedaços. Estou entrando em ação. Agora, agora receba a vitória. Quem fica de joelhos pra me adorar permanece de pé diante do altar. A luta vem e passa, mas a minha graça está te sustentando.